ficar sem compromisso, pra fazer festa ou comício com você perto de mim. Coisa linda nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí. E ficar sem compromisso pra fazer festa ou comício com você perto de mim. É ter você perto de mim. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. O apartamento, o jornal, o pensamento, a navalha, a sorte que o vento espalha. Com você perto de mim.